agora na antena web Fala Coração. A seguir, fique na companhia das melhores orquestras à volta do mundo no universo instrumental. Bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Coração. Hoje o coração fala. Amar é entrar no tempo do outro, é fazer-se próximo sem se perder a identidade. Essa canção fala de um exemplo de como se deve ser um amor entre duas pessoas, em que essas duas pessoas acabam sendo tudo uma para outra. E o mundo precisa de relacionamentos assim. É preciso você se entregar completamente. Eu sou o brilho dos teus olhos, a mulher. Sou o teu sorriso, vou ganhar um beijo meu. Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar quando em meus braços você se acolheu. Eu sou teu segredo mais oculto, teu desejo mais profundo, teu querer, tua fome de prazer sem disfarçar. Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar. Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia, sou teu no mar em plena luz do dia. Sou tua pele, proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou o teu peito a apenar, gritar de dor, a se ver ainda mais distante do meu amor. Sou teu véu, tua alma, sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma. Eu sou teu tudo, minha pequena, és minha amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu em você. Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia, sou teu no ar em plena luz do dia. Sou tua pele, proteção, sou teu calor. Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor. Eu sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida. Sou o teu peito a apelar, a gritar de dor, ao se ver ainda mais distante do meu amor. Sou teu ego, tua alma, sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma. Eu sou teu tudo, sou teu nada, minha pequena, és minha amada. Eu sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu. Ei.

querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que seu beijo pode instigar. Eu vou dar um selinho na minha boca. Não pense que vai dar namoro. Fica me filmando desse jeito. Posso te hipnotizar. Selinho na boca. Se rola um sentimento, pode até ser fatal. Intimidade doida que me deixa assim. No cantinho da boca, do ouvido ao pescoço. Selinho na boca pode até ser normal. A sua mãe venha, não me leve a mal. Comigo é diferente, não quero dividir. Se beijo na boca, tem que ser só pra mim. Selinho na boca. Selinho na boca. Selinho na boca. Vou te hipnotizar. Selinho na boca. Para poder rir verdadeiramente, devemos estar disponíveis para apanhar a nossa dor e brincar com ela. Teu sorriso iluminado fez evolução em mim. E por tudo que é sagrado, nunca imaginei que ela era alguém assim. Vendo água cristalina, veio procurando o mar. O desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo. Me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade do meu coração. Comigo faz amor comigo, me tira desta solidão. Vem matar minha saudade, faz essa vontade no meu coração. saudade, faz dessa vontade do meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Milhares de formas de alegria, mas no fundo todas elas se resumem a uma única: a alegria de poder amar e ser amado. Até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora pra esse amor eternizar. Mas num passe de mágica, você desapareceu. Valeu!